India, on holding point. Call tower 118.995, altimeter setting 1016. Ramp and the holding point 10 and programming back to the decollage. Thanks, Mike, you can go. Para o ponto de espera, após a passagem do mesmo, autorizado a ingressar no pátio 1 para a posição 09. Segue fora o mesmo através do 612. Segue após a América, prossegue para o pátio 1, posição 09, seguindo novamente através do 612. Aqui é com o Delta, decolou na sua escuta, curvando a direita. Mike, Eco Delta, 1 mil pés direto Manati, reporte levando o CTR. Mil pés direto Manati, Mike, Eco Delta. Detectando o localizador, Gol no 630. Gol no 630, completo por estimação, chame a torre no 8095. 8095, pesado. Entendeu, 1260, 1228, confere, CAN 3259. Afirmativo. Obrigado, abraço. Torre, bom dia, Gol 1630, uma 1630, baixar travado, visual, confirma. Gol 1630, ajusta 1096, vento variável com 2 nós, pouso autorizado, pista 1-0. E pouso autorizado para o Gol 1630, vem. Só para a serra para cima. 1-0. 2-3-8, mantém holding points. Hold position at holding point 1-0-9-3-8. Passeio recente, mantenha-se em condições visuais de via litoral. Reporte para ingresso corredor Interlagos. Oscar Papa Serra, confirme radial 053 a 40 milhas. Papa Serra, reporte para ingresso corredor Interlagos. Pode ficar para a Serra com o seu aerógrafo de partida? Eu 166 kilo alfa, conforme April em personal parking. Controle 35414 para descida. NR 6311, acena identificação, chegada bom, Fidesan para nível 060, ajuste de altímetro na 096. Olha, trip 5414 para descida. Trip 5414, desça e mantenha nível 050, altímetro na 096. Para 050 no 096, trip. 1 short line, line up and wait runway 10. Okay, after landing traffic, line up and wait 10, max 238. After takeoff, left turn, moment departure, then direct Borba position, Alto Zulu 20, then Papa, Papa Tango Lima, then direct Petrolina. Squawk 5125, Salvador approach frequency 120.8. Controle Kilo Serra Lima para descida. Kilo Serra Lima, décima TN 060. Altímetro na 060, Lima. Trip 54 na 4, tem condições de manter high speed até o próximo turno? Afirmo. Na 630, solo, a 57 no Rio de Janeiro, estamos na 21 desse na nave, boa tarde. 219, boa. América 38, 574 no Rio de Janeiro, wind 100 degrees, 0 Fahrenheit. 30 Mega 338. 1630, táxi via Alfa, Kilo, suporte na saída do Pátio 3, para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo. Pista 9.7 taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Na 6311, velocidade liberada? 6311, velocidade de acordo com a carta. Libera a velocidade? De acordo com a carta. O quê? 6311, velocidade de acordo com a carta. Ok, obrigado. O Kilo Serra Lima vai atingir o 060. Papatango, Kilo Serra Lima, desça para 2.000 pés, altímetro na 096, autorizado sinal ILS de serviço na 0, reporte estabilizado. Gente, 2.000, chamaré estabilizado, Kilo Serra Lima. Two, three, eight, airborne at 5.9, contact to Salvador do Pátrio, 120, decimal 8. 108, Mark 238, good day. Curva esquerda para 360. Esquerda 360, trip 5414. Trip 5414, seu limite será magnética 080 de Simbra. 080 de Simbra, 5414. Two, three, eight, passing 3000, climbing 360. American Line 238, radio call. Number 166, Alpha Kilo, go ahead. 238, radio call, some other approach. Affirmative, November 166, Kilo Alpha. You departed from 1010 after takeoff, left turn. Momo departed, Mike Oscar departed. Then Cogbo position, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniform, and then Bobo position, and then continue as a flight plan route. Zada, pista 17, ventos, fundo 20 graus, 09 nós. Aqui do visual da torre, vejo alguns pássaros, não na direção do eixo de decolagem, mas perto, atento. Oceano 6311, reduza para 220 nós. 220 nós, Oceano 6311. 5414, desce para 3.000 pés. Para 3.000, trip 544. Despertando. 200 nós. Seu novo limite será a magnética 100 de Simbra. Irá ultrapassar intencionalmente o localizador. Aguarde uma nova proa. Ciente, está reduzindo para 200. 100 de Simbra já está passando. Vicente, seu novo limite magnético 1110 de Sintra. 1110. O Xanar 63 no 1 desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Xanar 63 no 1. Mike Eco Delta, frequência livre da coordenação. Senhor, bom dia, Romeu Lima na sexta. O Xanar 63111, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 250. Seu limite será manter essa proa por aproximadamente 4 minutos. 250 a proa, 4 minutos. O Xanar 63111. Senhor, bom dia. Papai Romeu, Romero da Lima, na sexta. 5494, curva direita, proa 060. Seu limite será manter essa proa por aproximadamente 1 minuto. 060 por 1 minuto, trip 544. Trip 5494, desça para 2.000 pés. Para 2.000, trip. O Kilo Serra Lima interceptou o localizador. Kilo Serra Lima, complete a aproximação, chame torno 1895. 1895, Lima. Todo bom dia, Romeu Lima. Trip 5414, para interceptar o localizador, curva direita, proa 120, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS, aqui, sinal 0, reporte estabilizado. Direita 120, interceptar, descendo para 2.000, trip. Controle, papai, Romeu Lima. Romeu Lima, prossiga. Sai da alma na circunstância, bom dia. Então, Romeu Lima, subir mantém nível 080 na saída da água, aguarde para contato radar. Pode subir sem restrições, Romeu Lima? Romeu Lima, acione código 5120. Lima? 5120. Lima, acionado. O Xanel 63111, curve à direita para o 200. Correção esquerda 200, o Xanel 63111. 00. Presente para a pistão 7. Quilo Serra Lima, cancelada 05, autorizado base pela direita 17, reporte final. Presente por baixar travado. Presente, agora final. Quilo Serra Lima. Proa 2 esquerda, confirmando, o Xanar 63, 11, na proa 200. Sim. Papa Romeu Lima, subima TN 080, saída a água, vigilância. Está inicialmente livre da restrição. Livre da restrição, obrigado. Estabilizando o lock, trip 5414. Trip 5414, completa aproximação, aguarde transferência para todos. 544. Xanar 6311, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 160, direita para 2010, autorizado, sinal ILS, trip 10, reporte estabilizado. 160, 2010, reportado estabilizado, Xanar 6319. Papa Serra, a presente foi rotatória, reporte visual com local de pouso. Lógico, Papa Serra. Presente vai voar rotatória, rotará visual com pouso, Papa Serra. Papa Elepa, já passa na radial 247 Salvador, até 1900 milhas, onde propõe modificação, segue visual nível 065. Transponder 5141, frequência do controle 120 decimal 8. Bom dia, trip 5414, estabilizado no LAC. Trip 5414, continua aproximação, reporte marcador externo, transbordo baixado travado, ajustando 06. Portarão externo, trip 5414. Ciente, o meu Bravo Oscar, estacionamento e táxi, torre 118-95. 1610 frequency 125 decimal 45. If enable 133 decimal 65. 12545 if unable. 12365. Olha, Romeu Romeu Lima. Siga Romeu Romeu Lima. Alisal, propõe para seguir com o Alisal no outro destino. Aguarde, Romeu Lima. O Chanel 6302, 6311, irá seguir um ADR-72 da companhia Trip. No momento está a uma milha do externo com velocidade reduzida. É só redução a uma milha e meia atrás. Ele está cruzando agora a 1195 em redução. Kilo Lima, observe a viatura aí da Infraero após ingresso de Papá, Pátio 5, estaciona a frequência livre. Cinco quatro no quatro, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 1, 80 graus, 0 menos. Trem baixar travado, trip 5-4-1-4, livre pouso. Coringa 2-9, planeta critério, guarda no copo. Localizador, chanel 6-3-9. Chanel 6311, reduza para aproximação final, chama em torno no 8 decimal 95. Confirme aí, aproveita a torre. 8 decimal 95. 18,95, obrigado. Geraldo Lima. Romeu Lima, prossiga. Ideal propõe, é possível já prosseguir a projetiva? Qual a pro ideal para o destino? É, 2,85. Autorizado direto destino, Romeu Lima. Pode agora poder o que quiser. Meu Lima, regra de Roma de 14-1390, suba sob condições visuais para nível 065, quando possível, ser estimado de voo. 1390, Romeu Lima. Salvador, bom dia, 3295, informação ótima, 3896, desse mantém em nível 050, autorizada a chegada da Mari, altímetro 0090. 090, 050 na Mari, 3895. Nada, é 309. Good morning, Fox Bravo, for information. Papa Romeu Romeu Lima, confirme quando possível seu estimado de pouso. Estimado pouso no 340, thank you. Papa Romeu Fox Bravo Uniforme, Skolker Dance, Fly Direct Aman, to intercept Aman, arrival descending to 4,000 feet, QNA 01016. Select Aman, intersection about to 4,000 feet, QNA 01016. Fox Bravo Uniforme. Trip 5414, solo de 1, agilize manobra, libera direita, chama o solo 21, décimo 9. 5414, 219. No Coringa 29? Pronto pra cópia? Coringa 29, autorizado Lagoa Santa, nível 100, decola da 10, primeira curva direita, perfil de subida coral. Após direto Arubi, após direto Lagoa Santa. Transponder 5126, frequência do controle 120, decimal 8. 5494, livrou na sua escolha. 5494, taxa Alfa, Kilo 3, quando lá tem desenvolvedor previsto 04. Alfa, Kilo 3, 04. Na 29, atendimento correto, guarde para o táxi. Autoridade táxi até o hotel, na hotel mantém a posição, chame torre 198-195. Panema 319, sala 03, libera direito, chame o fone 1219. 319, é 319. Direcionar, chama um táxi, Romeu Bravo, Oscar. Salvador, Xanemia 3-1-1, Alebró. Xanemia 3-1-1, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, é 3-1-1. Papa Serra, visual com pouso. Oscar, Papa Serra, frequência livre para coordenação. Posso te dar alguma informação, request? Grande Salvador, o voo vem para dentro, mas não recusaram uma informação, olha. 48, oceano de identificação, chegada a Mari, e se mantém a nível 060. Altímetro 909. Demasiado 280 a nós, descendo para o 060. Vou ver essa coisa. Permitir, Fox Bravino, Fox Direct, Zuma Intersection. Fox Bravo Uniforme, clear de fly direct, Duna. Fox Bravino, Direct, Zuma Intersection, Fox Bravo Uniforme. Mantenha, mantenha a posição. Vai manter a posição, pois tem. Ok, o Coenha 29, táxi à direita, via pista, e reporte a linha de pronta, a cabeceira. Via pista, reporte a linha de pronta, certo. Controle Salvador, bom dia, Xanem 6250, ciente, informação Oscar. Xanem 6250, aciona a identificação, chegada a Mari, desce e mantém nível 070. Acionou a gente no perfil da chegada a Mari, descendo 070, 6250. Entrega no ingresso de LED, portão 01. Pega o 01, 6309. Silver Taxi, come back in taxiway, papá. Canate 1016. 6 Kilo Alpha. Taxiway, papá. Através de pitoto. Para o Sol, Kilo Sierra Lima. Kilo Sierra Lima, no telepátio. Pessoal da base. Colocate 5 quilos Serra Lima. Coringa 29, autorizado de Corrap, chama 0, vento 090, 079. 94. próxima aberta. From your clear to Tessa Palace. Confirmo, Falco, Bravo Uniforme. We are clear to Tessa Palace. Affirm, Zenit 2000 feet, clear the final IOS runway 10, report set. We are clear to Tessa Palace, clear about 2000 feet, can 81016. Bravo Uniforme, when I'm Tessa Palace. Falco, Bravo Uniforme. Controle Salvador, bom dia, o Coringa 29 decolado na Coral. Coringa 29, suba e mantenha nível 100 na saída prevista, contato radar. Para uma sessenta, contato radar, Coringa 29 da Coral, quanto possível tem condições de voar direto Coral com referência? Coringa 29, autorizado direto Coral, Vione. Direto Coral, Coringa. Salvador, é o 630 da Gol, preciso de autorização. Confirme. É o Gol, o 630, senhor, para Salvador, autorização 330. O 630, Salvador Recife. Formação em curso é Papá, está pronto para cópia? Formação Papá, cliente, adiante. 130, utilizado Recife, nível 370, virou para o Upper Whisky 58, decola da 90, primeira curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5143, frequência do controle 20.8. Copia o transponder, por favor. 5143. Conforme para 5370, Upper Whisky 58, decola da 90, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 120.2 é o controle, 5143, 5143 não responde, é o gol 9630. Gol 9630, atendimento correto, chama quando pronto, respeito a alerta. Tomarei. 8 controle licente, irá manter o 9510 até feira. Gente, guardião. Autorizado ingresso, reporte ali do ponto do feirão, 17. Sudoeste de Salvador, vou ir na proa de mar e autorizado chegar na mar e reporte para a decisão. É qual forma a se mantém nível 080. 1896, desça para 2000 pés, autorizado. Final e LS se repita na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS, está 389. Até Juliette, terra, desça sob condições de visibilidade para 500 pés, altímetro, no 0 no meio. 0 no meio. Romeu, Romeu Lima, chame centro, no 260, alternando 128, decimal 8. Pediu 060, 648. Volume 648, desça para 3000 pés, reduza para 220 mais. 220 mais. 643 para 3. Bravo Uniforme, Sérgio, localize course. Publish, regarding VFR and runway sign. Rider, contact now, tower 118, small 95. Hey, Nathan, thank you, good day. Palmeiro, Fox, Bravo Uniforme, na chuva da torre. Três nove meia, confirme sua velocidade indicada. 2009, 3289. O 1648 reduza para 1909, vai seguir o tráfego da companhia TAM, é 2321, a 12 horas, 8 milhas, está mantendo 200 nós de velocidade. 209, 09, 04. Romeu Bravo Oscar, aguarde. estabilizado, curso localizado, 3896. 3896, complete aproximação, chame torre 98 e 95. 2-1, pronto, copy. Afirma, Colônia 621, autorizado Congonhas, nível 360, veio a Pesulu 10, bridge, a Pesulu 16, grava Pesulu, direto trive e após, conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição Motiva. Transponder 51-52, a frequência do controle 120, decimal 8. Muito bem, acionamento com 1165. Acompanha o dia 2, Pesulu 10, após o Pesulu Abrindi. Do Pesulu 16, após o Bravo Pesulu, após o Pesulu 13, vem com o Pesulu de Volta. Decolando a pista 1-0, com o Pesulu de Volta após. Pega a pista da El, Lita, Motiva. 1152, código, controle 208. Bola 62, vamos pedir mais correto, chama quando pronto, pushback no momento. Falou gol 1165, pushback acionamento. Deita, confirme estacionamento. 24, aerospacial. Quem chama o solo 21, 219. 219, grato, tenha um bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3895, estabilizada, que foi baixado, trabalho. 3896, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 05 nós, check 3. Pouso autorizado no 0, trem baixado, travado, 3896. Romeu Bravo Oscar, decolado aos 24, é, à sua direita tem um helicóptero efetuando espera visual a 600 pés, tráfego já superado, chame o controle 1208 para iniciar a curva. 308, mantendo a prova. O Hotel Juliette Serra prossiga para a vertical do farol de Itapuã. Informe quando o visual com 737 da Gol, que está interceptando a final agora da 1-0, ok? Quando o visual com a aeronave na final e camarão a torre da prossiga do farol de Itapuã. Afirmativo, efetua espera na vertical do farol de Itapuã. Informe quando o visual com 737, ok? Tá bom, vai pra bota. Funcionário 6250, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro na 096, autorizado final ILSFC, pista na 0, eu posso estabilizar. Afirmativo, desceram 2000 pés, 1016 no ajuste, autorizado o procedimento para reportar estabilizado 6250. Estabilizou, ajustando, gol 648. Bono 648, complete aproximação, chame torre 98, decimal 95. 295, pode. Hotel Juliette Sierra, está com a aeronave na curva final. Mandou, bom dia, gol 648. Bono 648, continue aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. 648. Papa Romeu, até o Juliette Serra, reporte quando totalmente visual com o Boeing 738 da Gol. Foco Bravo Uniforme, mantendo a posição na Juliette, antes da Juliette. Gente, mantém a posição, Foco Bravo Uniforme. Solo Gol 1165, POB 192, 4 horas e 7, Galeão, para o táxi. Fica na vertical do farol de Itapuã e aguarde instruções para cruzar a final do 028. Aguardará. Obrigado. Fox Bravo Uniforme. Serve táxi de um Boeing da Gol. Após a passagem, está autorizado a ingressar Juliette, contornar o pátio. Na Taxiway Lima, chame torre 1-9-5. Após a passagem do Gol, o Fox Bravo Uniforme faz o contorno pátio. Na intercessão chama 2895 Unimon. Salvador, está 3896, do Alfa. Está 3896, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, está Juliette. Fui LS, Chanel 6250. Chanel 6250, reduza para aproximação final e chame torre 98.95. 118.95, estou reduzindo para aproximação final 6250. Oi, meu Oscar. curso Papá, mais de minuto 4. 50, full ELF. Oceana 6250, bom dia, continue a aproximação, guarde a autorização de voo, ajuste na 015. Estimativo, prosseguindo a aproximação, aguardar a autorização de pouso, 1015 no ajuste 6250. Gol 1165, mantém o ponto de espera, número 0. Vai manter. Fox Bravo Uniforme, autorizado em ingresso na Gillette, táxi via Pátio, na táxi Lima, pode chame Toy 18095. Quanto da GDF, 3896, graças a Gillette, portão 05. Gura 648, sala de 29, agilize manobra de libera direita e chama o sólido no 21-9. Orientação no 219, vou no 648. Lima. Alfa vai chamar se das mulheres, mas não é com as duas. India Charlie, está me chamando. Bravo, India Charlie, prossiga. Estimate time to Texas. Okay, because we have another craft behind, okay? Please cross the runway 1735 and hold position at taxiway Quebec. Confirme o pátio e pessoas a bordo. O ajuste no 015 reporte estabilizado. 2000 reporte estabilizado é bom. Bravo Índia Charlie. Vai, voe. Acione o 0123 e voe Mari. Estou pronto, cópia. Autorizado Sierra November, Charlie Lima. Visual, decola da 17, primeira curva direita, segue no corredor Axé, restrito a 1.000 pés inicialmente. Transpon 20153, frequência do controle 20.8, torre 19.95. Para uma centena e voe Mari para a chegada Mari. O meu Bravo Oscar chama Recife na frequência 1260, alternativa 288. 260-288, Oscar. Torre 19.95. 60. Táxi, Romeu Oscar. O Fox Bravo Uniforme, táxi mais à frente, mantém a posição no ponto de espera da 35, ok? Mantém a posição no ponto de espera da 35 e uniforme. Sopa Golf, voo e rotatório reposto para modificação. Até 4.000 pés, ajuste na 095. Na 391, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 90, bridge, Pesulu 96, Melo Tazulu, apoio direto Trive e controle rota. Decora da 90, primeira curva direita, saída da Olinda, presida da posição Mativa. Transponder 5157, frequência controle 20.8. Livrou a pista, 6250. 290, ataque da Alfa, bate na Juliette. E a Alfa, reportando para a Juliette, 6250. Oxalá 6311, autorizado Guarulhos 360, Pesulu 10, Bridge, Pesulu 16, Bravo Tazulu 13, conforme rota. 10, a pista em uso, curva direita, da Euleda Mótiva, 208, confirma o transponder, fez 13. 5157. 5157, Oxalá 6311. Alinhamento com o resto, quando pronto, feedback está na meta. Tá lá. Guardião 09, é isso? Bravo ainda Thiago, está autorizado a subir por uma centena. Irá cruzar com o tráfego à sua direita, está umas 5 milhas, manter uma centena. É um. Está no rumo oposto, é um Eco 900. Ok, taxi inicialmente até a Oscar e a Guardi, o Guardião 09, para ingresso e decolagem. Guardião 09, aqui ela está na final do ano 7, já o Ciro Alemão vai vendo até a NASA. Aqui, hotel Juliette Serra, livre pouso no 7 e uma centena com 8 nós. Hotel Juliette Serra. O Gol 165, livre decolada 10, uma centena com 08 nós. Iniciado. Aqui o Serra Lima decolada aos 34, chama o controle 1208. 1208, Lima. Guardião 09, prossiga o táxi até próximo da Oscar. Confira se tem condições de decolar paralelo à pista 1735, ali pela área gramada. Guardião 09, a torre. O visual é... Pela nave chamou o controle. Fox Bravo Uniforme autorizado ingresso na pista no 7. Táxi à direita, libere na próxima à esquerda para até o pátio da Aerostar. Delta prossiga. Tem condições de decolar na sobre a área gramada, sem interferir com o eixo da 1735? Da vez de situação, mas que é cuidado. Estou confirmando, é o B04 ou 06? Copiado. Com a força, a gente continua a aproximação para 10, cheque trem. Uma centena com 8 nós, aguarde instruções de pouso. Ciente, exceção 17, se possível, cancelo da presente. Gol 1630 aqui 4. 100 graus, 7 nós e forma fora do solo. Cancela, pode girar para 17? Pode, gira pela direita e chame girando base. Contém baixar travado. Baixou e travou, chama girando base, é igual pode. Hotel Juliette Serra no solo, 3 mil, táxi agilizando até o pátio 4. Estacionar a frequência livre. Para o 360 na frente da El. 360, voa da El. Até o papai, chama para ingresso. Quilo Romeu Oscar. Roger, 166 Kilo Alpha, taxi to your right. Via Mike, on taxi Lima, contact to Salvador Ground 129er. Guardião 09, decolado aos 37, chama o controle agora, 1208. Eco Foge. 09 em Bucaré Itapuã. Final do 17, trem baixo travado, Eco Alfa Oscar. O meu Eco Alfa Oscar, pista 17 liberada. Autorizado o pouso, vento 100 graus, 069. Autorizado o pouso 17, Eco Alfa Oscar. Meu nome é 21, livre pro estudante de treinamento, chame táxi. Então, pra táxi, meu 21. controle, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. 09, 510, lembra do litoral, na sua esquerda. A gente mantendo o litoral sul na escuta do controle, 510. Go ahead. Yes, this is November 166 Kilo Alpha, we're on taxiway Lima, taxi for departure. November 166 Alpha Kilo, maintain position on taxiway Lima. We're at the Lima and Mike, and we'll hold position for November 166 Kilo Alpha. Maintain position, stand by for cruise to enter April 1. Stand by 166 Kilo Alpha. Que Zulu Golf, confirma a intenção e decola pro norte, patrulhamento. BR, o Yankee Zulu Golf. Eles na posição coral, o serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 9201. Patrulha 03, manterá 500 pés? Cópia. Patrulha 03, autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, decola da 17, comprou a norte, transformando 0167, controle em 2L8, torre 1985. Que resposta está bem explicado. Atingindo 050, autorizando a chegada a Mário, com Bravo Índia Charlie. Bravo Índia Charlie, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Reporte estabilizado localizador. Passará estabilizado localizador, Bravo Índia Charlie, descendo para 2000 pés. A Mike mantendo em condições de drive, mantém o 065. Santa Maceió alterna. 2930, livre táxi, debate 1, Índia, ponto espera, torre 1895, metro 10, 15. Livre táxi, 3895, debate 0, alô 9, 1930. 1930, confirme informação de táxi, por gentileza. Confirmo, é POB 143, 143, são 3 horas e 40, alterna Maceió. Grato. Para a taça Goro 621, fechamos com 176, 345, valeu. Goro 621, livre táxi de Apache 1 no Índia, ponto espera torre 1895, altimetro 9095. De Apache 1 no Índia, 1095, ponto espera torre Goro 621. November 166, Kilo Alpha, clear taxi via taxiway Lima, April 1. So we'll taxi via taxiway India on holding point 1010, contact Salvador Tower, frequency 1-18-195, altimeter setting 1015. Sir, we're taxi via Lima, April 1, India, and 1015, we'll contact Salvador Tower on the Seagate Hotel. Information, we will follow a Boeing the 737, okay? We have Boeing 737 in sight, and say tower frequency again for 166 Kilo Alpha. Tower in 118.95. 118.95, November 166 Kilo Alpha. Decimal 95. Alright, 118.95 for 166 Kilo Alpha. Contra com ele, confirmar que é que o Delta mantendo 500 pés no sentido oposto. Sim, aqui, estamos passando aqui 800 pés. Salvador Brandinho, tipo 5595, sim, né? Vamos lá, papá. 5595, informação papá confere, guarde copo, tá de saída da El Coral. Confirme, não entendeu. Papá confere, prepare a saída da El Coral e aguarde copo. O 5595 aguardando é o coral. 309, frequência livre. Que é Delta Summit Torre, 1 decimal 95. Torre Salvador, Mike Eco Delta, passando de quanto? Mike Eco Delta, reporte na vertical para o Itapuã. Passando na vertical de Itapuã, Mike Eco Delta. Sapatão Yankee, Zulu Golf, decolado, correção, patrulha 03, decolado às 4:04. Proa Norte, chame o controle 120.8. Chamará controle 120.8, patrulha 03. Dando para Porto Seguro, nível 300, via Golf 677 até Raíra. Pois Raíra, direto Porto Seguro, decola 10, cubra direita, saída da Eutra, transmissão coral. 5153, no transponder 120.8, por causa do controle. Chip 5595, TGM é correto, chame pronto para pushback na alerta. Chamará. 1895. 1895, Charlie. Salvador, Papa Papa, Bravo India Charlie. Confirma, Papa Papa, Bravo India Charlie, a 1 milha do marcador externo 90. Bravo India Charlie, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste na 095. Aguarde autorização, ajuste na 095. G30, decolado aos 4.5, chama o controle 1.0.8. 3.08, bom dia, Sandra. Bravo, Vila Charlie, solicita pouso na pista 1.7. Papa, meu Bravo, India Charlie, chame para cancelamento. Tá pronto para cancelamento. Trone, bom dia, voo 1.0, 1.630, decolando na sua escuta. 1.630, contato radar, temporo 370 na saída pública. 370 na pública. Charlie, desça para 1000 pés, você informa à sua esquerda, o helicóptero decolou com o Proa Norte, ele está afastado aproximadamente 2 milhas, está 2 milhas aí à sua esquerda, ok? Efetua a base curta, que é a base curta para 1.7, informe se avistar esse helicóptero. Charlie, paciente. Vai, Checo Delta... Ciente, está presente autorizado cruzar o final do 1.0, reporte tirando base. Confirmando, Mike Eco Delta pode abandonar Itapuã e vir a próxima combate de Lico Dom 7? Afirmativo, afirmativo. Sim, então Mike Eco Delta será a base pela direita do 1.7. Até aí, já foi a sua medicação. A linha e decola o Gol 621, 120.8. São Coral. Boa, direto Coral, Sérgio. Final curto da 1.7, boa, já Charlie, baixou e travou. Quebrava em dia Charlie, ó, livre pouso, 1.7, 120 graus, 089. Livre pouso, Charlie. Mas quer que o Delta faça o circuito mais próximo da pista 1.7, ok? Mais próximo da pista 1.7, chame para girar a base curta. Sim, será mais próximo, chamará para girar a base curta, o Mike Eco Delta. Da rotatória visual coral. Passo pelo Pagolfo, chame Torre, 18 decimal 95. Passo backtrack e aporte livrando. Backtrack, repassará livrando, bravo, já está. Torre, Oscar, Papa Golfo. Sapatão Gosto, Papa Golfo. Segue na proa da rotatória, aguardando autorização para sinal do ano 7. Golfo. Luna 630, vou e jamo. Pronto, embaixo para baixo. Mike F Delta, ciente, continue a sinal da Una 7, aguardando a autorização de pouso. Ciente, o Mike F Delta. Pode fazer um pairado na Una 7, Mike F Delta? Ciente, pouso parado na Una 7, o vento 120 graus, 09 nós, Mike F Delta. Ciente, confirmado desse ponto. Tower November 166, Kilo Alpha, Hope Point, runway 10. November 166 Kilo Alpha, line up, runway 10. Line up, runway 10, finger, or November 166 Kilo Alpha. Luna 620, decolada 49, chama o controle 120.8. Luna 208, vai chamar, 621. Nível 250, via aeroporto 58, até Orago, após direto Maceió. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo, Caju. Transponder 5155, controle 120, decimal 8. 621. Aguardando a autorização de pouso, Golfo. Decolando da pista 10, curva esquerda após, sai no perfil Puca, transição Jamo, após Aracaju. Ah, o transponder 5155 e o assistente de controle 120, decimal 8, Chané 6140. Chané 6140, corrigindo nível 250 aprovado, saída Puca, após a posição Jamo, após Caju. Ah, foi exatamente isso que eu cotejei. Rota com controle de voo, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Jamo, após Aracaju, que é a posição Caju. Gente, o Chané 6140, primeiro correio, chame quando pronto. Repassará, obrigado. Please for takeoff, runway 10, confirm initial altitude of one, flight level 110 for November 166 Kilo Alpha. Então gosta, papai, Golfo, confirma o pátio? Aguardo, deve estar. Gente, avistado, livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 09 nós. Ok, livre pouso. Confirm altitude for November 166 Kilo Alpha. Go ahead, 6 Kilo Alpha. Confirm initial altitude of flight level 110. Ok, perform SID and plug until 260. Flight level 260, November 166 Kilo Alpha. Livre 5595, livre pushback também, chame táxi. Livre pushback também, chamaram para o táxi 5595. Oh. Isso é livre.